senhores passageiros, dentro de alguns instantes pousaremos terra no aeroporto de Salvador de Bahia. A temperatura exterior é de 38 graus. Abotoem os cintos e mantenham os assentos em posição vertical. Esperamos que tenham tido um voo agradável e desejamos vê-los de novo conosco. Obrigado. Quero irme a Brasil e escapar deste Madrid. Quiero ir junto a ti y empezar a vivir. Quiero irme a Brasil y mudarme la piel. Yo quiero componer como hacía Jobim. Y que Javan me cante, toque y no me toque, que con Caetano hagamos una jam. Que venga Vinicius a enseñarnos nuevos vicios, que allí el aburrimiento es ilegal. Bom dia, comunidade! Estamos na 100.4 e já sabes que vamos desfrutar com a melhor música brasileira na próxima uma hora, aqui em Rádio Círculo, a voz do Círculo de Belas Artes. Estamos na quinta planta em directo e hace um sol espetacular hoje em Madrid. E claro, vamos começar agora um programa muito bonito. Vamos dedicar o programa hoje a Norma Jacob, que está escutando o programa aí na Greta de Bilbao. E também vamos dedicar o programa a Fabiana Ferraz, a manager do grupo Choro Ibérico, que é um grupo novo de chorinho, que é uma música, como sabeis, que escutamos de fundo sempre no programa. E há um grupo que se chama Choro Ibérico, que vamos falar deles nos próximos programas. Vamos começar o programa hoje com Almir Serra, que vai atuar no próximo dia 13 de junho na Sala Clamores. Así que preparaos porque Almir Serra va a hacer un pedazo de concierto. Empezamos el programa hoy con él, el 13 de junio en Clamores. Já a lua só olhou pro sol, a chuva abençoou. O vento diz que ele é feliz, a águia quis saber por que, por que, por qual será. O sapo a lua só olhou pro sol, a chuva abençoou. O vento diz ele é feliz, a águia quis saber por que, por que, por qual será. O sapo tomou um banho de água Este é Almir Serra, que estamos escutando. Já sabéis que lemos entrevistado no programa em exclusiva na passada semana. E o próximo dia 13 de junho vai atuar na Sala Clamores a las 11 da noite. Um concerto espetacular que vamos estar aqui, pues, divulgando em Movida Brasileira. 11 de junho, todavía queda muito para ir preparando, porque la verdad que vale a pena escuchar a artistas como ele. Vamos escuchar agora interpretando tema ao lado de Seu Jorge, que também já passou aqui por el programa. E o tema se chama Música para São Jorge. Escutemos. Vamos saudar São Jorge Cavaleiro. Salve Jorge! Minha respiração, a saúde que o Senhor me dá e conserva. Obrigado, meu pai. Obrigado, Almir. Eu aqui agradeço. Obrigado, Seu Jorge. Obrigado pela força. Obrigado pela moral. Muito axé pra todos nós. Valeu! Cavaleiro. La la la la. São Jorge Cavaleiro. É isso aí, meu pai, ajuda nós, cuida da gente. A gente precisa desse achado de ouro. E que não nos falte força nem fé. Valeu! Estamos na 100.4, acabamos de escuchar a Almir Serra, como ya sabéis, va a actuar el próximo 13 de junio en la Sala Clamores de Madrid y vamos a estar anunciando el concierto para vosotros. Ahora vamos a enseñar tres pedazos de temas que son ya hits aquí del programa Movida Brasileña y vamos a dedicar a Vitória, que nos visita hoy aquí en los estudios de Radio Círculo. Y como sabemos que a ella le gusta mucho la música en inglés, vamos a dedicarle Sunday Bloody Sunday al ritmo de samba. Gustado escuchar ese tema de Ochoa, ritmo de samba, y Vitória es de Italia, de Cerdeña, y está por primera vez en los estudios de Radio Círculo. Vamos a escuchar ahora This Love, que es la canción que encanta a Sara Vilhena, nuestra productora, como sabéis, porque ella escucha esa canción y empieza a bailar. Así que vamos a bailar todos con Sara, This Love, con el grupo Sambo. I didn't recognize the fire burning in your eyes, the cause that won't trying my best to feel her appetite. Keep her coming at night, so hard to keep her satisfied. Hip-ha! Keep playing love like we was just again. Pretend to feel the same, to turn around and leave again. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me. I have no choice, cause I don't say goodbye anymore. Oh yeah. Oh, oh, oh. No, no. Oh, oh, oh, oh. A gente quer chamar aqui ao palco Luciana Mello. O próximo dia 11 de junho, em La Sala Clamores, o Clube do Choro de Brasília vai atuar, vem desde Brasília, através da Fundação Hispano-Brasileira, a Embaixada de Brasil, pois traem a Madrid o melhor grupo de choro de Brasília agora mesmo, que é o Clube do Choro de Brasília, e vão atuar em La Sala Clamores, que é um choro, é a música que estamos escutando de fundo, precisamente. Hoje, em Madrid se celebra o cumprimento da Sala Cabocla, que cumpre 6 anos. Em São Vicente Ferrer, 55, a Sala Cabocla já mítica da cultura brasileira aqui em Madrid. Em São Vicente Ferrer, 55, hoje 6 anos, cumprimento da Sala Cabocla. A quem lhe apetece acercar-se para bailar um pouco de música brasileira, já sabeis. Hoje é o cumprimento da Sala Cabocla, estamos todos invitados. Ademais, o Grupo Maracatu FM atua na Sala Tabu, um concerto benéfico. O Grupo Maracatu FM, que em uns instantes vamos escutar algum tema deles também. Hoje, na Sala Tabu, a entrada me parece custa 6 euros, se não me falha a memória. E acercar-os porque é um concerto benéfico. Também, Léo Minax atua, Sara Vilheira, e com o outro cantor. Com Fred Martins, não? Sim, hoje em Libertad 8. Em Libertad 8. Pois já, creio que mais ou menos as informações mais importantes de hoje. Logo, vamos a repetir para os que não têm a memória todavía ao 100% esta manhã do jueves. Vamos dedicar o próximo tema para Vitória, claro, que aí as versões. Vamos. Bueno, é uma surpresa. Mercedes-Benz para Vitória, escuchemos. Mercedes-Benz. So Lord, want to buy me a color to be darling for tall lords. It's triumph I mean. I wait for delivery. It's day on 1, 2, 3. So Lord, I want to buy me a color to be. So Lord, I want to buy me a night on the town. I'm carried on you, Lord. Please don't let me down. Please, daddy, love me and buy when I to buy me a Mercedes-Benz. And my friends off drive Porsches, and that's big. Help from my friend, and so Lord, I want to buy me a Mercedes. Que solamente escuchas aqui em Movida Brasileira. Sabéis que hemos regalado CDs de esse grupo que se chama Sambu. Hemos sorteado hace unas semanas. Sara Villera regalou um par de discos e DVD do grupo Sambu. E Sara também, como le gusta hacer regalos, é la Mamá Noel, não sei, algo assim. Le gusta regalar discos a la gente y tienes algo preparado ahí, Sara. Sí, bueno, esta semana la Navidad llega un poco tarde. Hoy es jueves, como todos sabéis, ayer no pudo haber sorteo, pero hoy vamos a regalar dos discos. Uno de ellos es el de Maracatu FM, firmado por ellos, que ya os lo habíamos prometido. Y bueno, sin demorarnos más, hoy lo vamos a sortear. Además, otro disco de David Tavares, un lanzamiento que se hizo la semana pasada en Movida Brasileña. Y está firmado el disco y de David Tavares. Firmado por él, eso es. Firmado por el cantante, por el guitarrista, mejor dicho. Vamos. Pero bueno, como ya sabéis las bases del concurso, dentro de un ratito os haré una pregunta y quien la responda correctamente en el muro de nuestra comunidad de Facebook se llevará ese CD a su casa. Nuestra comunidad en Facebook se llama Movida Brasileña. Si todavía no eres parte, buscas en Movida Brasileña en el Facebook y ahí puedes hacer parte de la comunidad y ganar discos y DVDs y cosas que regalamos aquí para nuestros oyentes. Vamos a regalar también entradas para el Rock in Rio. Todavía queda, pero que sepáis que tenemos eso preparado para vosotros también. Seguimos con la música en la 100.4 en Radio Círculo. Isto é Caetano Veloso na canção de ano 82, que se chama Shy Moon, como habéis percebido, um temaço. Además, hay que darse cuenta que Caetano estava muito, muito adelantado de Caetano Veloso, porque é um tema um pouco eletrônico, e nos anos 80, princípio dos 80, gravou esse tema em Londres. Assim que nada, vamos seguir com mais música brasileira na 100.4. Vamos dedicar o próximo tema a Pablo, nosso novo técnico que está aqui com nós hoje, aqui nos estúdios de Rádio Círculo. E Sara ha preparado uma pergunta para quem queira ganhar pues, os CDs que vamos regalar hoje, tanto de Maracatu FM como de David Tavares, firmados pelos cantantes. ¿Vai ser a pergunta agora ou depois? Bueno, la diré depois da canção. Ok, escuchemos. Fique esperto, hoje não tem papo. Jogo-lhe um quebrante, num instante você vira sapo. Bobeou na crença, príncipe, volta ao seu posto de lenda. Tome tento, fique esperto. Hoje não tem papo. Jogo-lhe um quebrante. Num instante você vira sapo. Bobeou na crença, príncipe. Volta ao seu posto de lenda. Seu nome ri na boca do sapo. E sua boca na de mim, seu nome na boca do sapo, sua boca na minha. O resto é boi dormindo, história errada de carochinha. Vem. E tome tento, fique esperto. Hoje não tem papo. Jogo-lhe um quebrante. Num instante você vira sapo. Bobeou na crença, príncipe. Volta ao seu posto de lenda. Seu nome ri na boca do sapo. E sua boca na seu trono tá plantado, fica a cerca de mim. Seu nome na boca do sapo, sua boca na minha. O festa, boi dormindo, história errada de carochinha. Lenha, lenha, lenha, lenha movida brasileira. La movida, la movida, la movida, la movida brasileira. La, la movida, vida, la movida, vida brasileira. La movida brasileira, movida, la, movida brasileira. Vai ser difícil, vai encontrar um amor como o seu. Ai, como dói no meu peito. Seu gosto é bem do jeito que eu gosto. ¿Queréis ganar el fabuloso CD de Maracatu FM firmado por ellos? Pues solo tenéis que responder a una pregunta. Y la pregunta es, ¿dónde van a tocar esta banda esta noche? Si lo sabéis, escribir en el muro de nuestra comunidad y os podréis llevar ese fantástico CD a vuestra casa con las maravillosas canciones que tiene este grupo, con Mancuso, Bruno López y todos esos maravillosos cantantes que nos hacen pasar unos ratos maravillosos. Dentro de un rato, sortearemos el de David Tavares. Reginaldo, ¿tienes algo que comentarnos? Vamos con más música. En unos instantes escuchamos a Maracatu. Estamos en la 100.4, estamos escuchando pues la mejor música de Brasil. Acabamos de escuchar a Fernanda Abreu, que es una de los años 80, 90, una hip hopera, por decir de alguna manera, famosísima en Brasil. Vamos a mandar un abrazo muy grande para Fabiana Ferraz, que está escuchando el programa, la manager del grupo Sur Ibérico. También para Norma Jacob, que acompaña el programa en la Glorieta de Bilbao. Ay, Norminha, un beijinho muy grande para você. Vamos a escuchar al grupo preferido de Sara Villera, el grupo Maracatu FM, que vamos, estamos regalando un disco del grupo Maracatu FM para que escriba en nuestra comunidad en Facebook, donde actúa hoy el grupo Maracatu FM. El que escriba eso, pues se lleva el disco que está aquí, además firmado por ellos, para casa, se lo va a llevar a casa. Escuchemos a Maracatu FM, el tema se llama Luanda. É de Luanda, a lua que vai nascer. É de Luanda, canta a menina do anel. Ela é de Ubanda, canta a menina do anel. Na beira da praia cantando ciranda. A ciranda é de Luanda, a ciranda é de Luanda, a ciranda é de Luanda, a ciranda é de Luanda. Pai Xangô dizia, ciranda de Lia. Pai Xangô dizia, ciranda de Lia. Essa ciranda quem me deu foi Lia. Essa ciranda quem me deu foi Lia. Na beira do mar eu, na beira do mar eu, na beira do mar eu, na beira do mar eu. A ciranda rodou, rodou, piu. A ciranda rodou, rodou, piu. A ciranda rodou, rodou, piu. A ciranda rodou, rodou, piu. A ciranda rodou, rodou, piu. A ciranda rodou, rodou, piu. A ciranda rodou, rodou, piu. A ciranda rodou. Vai nascer é de Luanda, a lua que vai nascer é de Luanda, da menina do anel, ela é de Ubanda, da menina do anel. Ela é de Ubanda, na beira da praia cantando ciranda. Na beira da praia cantando ciranda. Na beira da praia cantando ciranda. Na beira da praia cantando ciranda. A ciranda é de Luanda, a ciranda é de Luanda, a ciranda é de Luanda, a ciranda é de Luanda. Pai Xangô dizia, ciranda de Lia. Pai Xangô dizia, ciranda de Lia. Essa ciranda quem me deu foi Lia. Essa ciranda quem me deu. Na beira do mar eu, Chico César. Um beijo a todos e que viva a Movida Brasileira. Alô, Movida Brasileira. Quem tá falando é Adriana Calcanhoto. Tô falando do Brasil, aí com vocês. Olá, gente. Aqui quem fala é Margarete Menezes e eu também acompanho o Movida Brasileira. E quero deixar um grande beijo para todos. Olá, aqui quem habla é Djavan. Também estou envolvido com La Movida Brasileira e um grande abraço para todos. Nuestro gran amigo. A menina do meio do mato dança um coco arretado. A menina do meio do mato dança um coco arretado. Embola coco com verso, embola coco, não deixa de embolar. Embola coco com verso, embola coco, não deixa de embolar. Olha o coco, menina, pra beber, pra dançar, pra beber, pra dançar. Eu falei pra Benedito, o nosso santo protetor, pedi licença pra dançar o coco. Coqueei, coquear, embolei, embolar. Coqueei, coquear, embolei, embolar. Coqueei, coquear, embolei, embolar. Coqueei, coquear, embolei, embolar. A menina do meio do mato dança um coco arretado. A menina do meio do mato dança um coco arretado. Embola coco com verso, embola coco, não deixe de embolar. Embola coco com verso, embola coco, não deixe de embolar. Olha o coco, menina, pra beber, pra dançar, pra beber. Eu falei pra Benedito, o nosso santo protetor, pedi licença pra dançar o coco. Coqueei, coquear, embolei, embolar. Coqueei, coquear, embolei, embolar. Coqueei, coquear, embolei, embolar. Coqueei, coquear, embolei, embolar. Aruiraru. É coco de rodar, coqueei, coquear, é coco de rodar, coqueei, coquear, esse coco não pode parar, coqueei, coqueei, coquear. Entrada custa 6 euros para assistir a Maracatu FM esta noite na Sala Tabu. E essa vez que poder acercá-los aí para a Sala Tabu na Cali São Vicente Ferrer e assistir a Maracatu FM, esse grupo que estamos escutando hoje aqui em Movida Brasileira. As entradas vão para Camerun, para ajudar aí a África. A entrada toda do concerto é para ajudar a Camerun. Assim que nada, vamos a despedir-nos, Sara Vilhena. Nos vamos a ver o próximo martes aqui na 100.4. Muchas gracias a todos por estar al otro lado y viquinhos. Então, nos vemos, já sabéis, a informação mais completa da cultura brasileira está em nosso website movidabrasileira.com e em nosso blog de Movida Brasileira. Até a próxima onda, galera! Tem um forró aplaudido, o bode pra gente assar. Tem uma cerveja fria, um apito pra gente tomar. Mulher bonita pra gente arrumar. respiração, como uma pintura, amigo. De lá de um grande palco surgiu uma canção, vivendo essa magia em plena comunhão. Aqui tem magia de caboclo, um feitiço que é fogo pra dançar, um sonho pra contar a beleza da natureza. Aqui tem magia de caboclo, um feitiço que é feito pra dançar, um sonho pra contar a beleza da natureza. Que me faz realizar. Aqui tem magia de caboclo, um feitiço que é feito pra dançar, um sonho pra contar a beleza da natureza. É pra contar da natureza. É pra contar da natureza. Isso é brincadeira, amigo, é inspiração, como uma pintura, amigo. De lá de um grande palco surgiu uma canção, vivendo essa magia em plena comunhão. É kinara, kinara, kinara que eu vou. É kinara, kinara, kinara, kinara, kinara, kinara, kinara que eu vou. É kinara, kinara que eu vou. Oi, seguro o coco, sinhá, o sinhá não deixe parar. Oi, seguro o coco, sinhá, o sinhá não deixe. Olha o povo, sinhá. Minha gente não pode parar de dançar. Olha o povo, sinhá. Minha gente não pode parar de dançar. Eu seguro o corpo, sinhá. O sinhá não deixe parar. Eu seguro o corpo, sinhá. O sinhá não deixe parar. Olha o povo, sinhá.